perca! É neste domingo, dia 28 de novembro, a grande final da 8ª Copa Metropolitana de Futebol Sub-14 e Sub-17. Às 15 horas, jogarão na categoria Sub-14, Ceará Esporte Clube e Toque de Bola Eusébio. Às 16h30, jogarão na categoria Sub-17, Ceará Esporte Clube e Guaiúba. Não esqueça, será na Areninha José Walter. Essa competição contou com o total apoio do Dr. Isídio Mascarenhas, com a coordenação de Otoniel Alves. Compareça lá, venha fazer parte desta festa do esporte. Dr. Isídio Mascarenhas, apoiando o nosso esporte. Não perca! É neste domingo, dia 28 de novembro, a grande final da 8ª Copa Metropolitana de Futebol Sub-14 e Sub-17. Às 15 horas, jogarão na categoria Sub-14, Ceará Esporte Clube e Toque de Bola Eusébio. Às 16h30, jogarão na categoria Sub-17, Ceará Esporte Clube e Guaiúba. Não esqueça, será na Areninha José Walter. Essa competição contou com o total apoio do Dr. Isídio Mascarenhas, com a coordenação de Otoniel Alves. Compareça lá, venha fazer parte desta festa do esporte. Dr. Isídio Mascarenhas, apoiando o nosso esporte.